Hip hop é o cenário! Hip hop é o cenário! Hip hop é o cenário! Hip hop é o cenário! É isso aí, tá no ponto! Então vamos lá, é agora! Vai! Solta! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Trovadores! Vai! Sobe no palco, manda a ideia certa, é o MC. Grafiteiro faz a arte no muro pra você conferir. Aí chega mais, veja mais de perto, aquele b-boy é esperto, faz a ponte e o moinho, certo? Hip hop, essa é a mensagem. Trovadores no cenário, de jeito nos squashes, na colagem, grave, MCs em boa fase, com rimas no compasso, sem nenhum erro na frase. Então relaxe e sinta a autoestima. Esse som te agrada, eu sei que te anima, te ajuda a evoluir, te mostra o caminho a seguir. Sem blá blá blá, sem deixar pra depois. É Trovadores, nova safra 2002. Que eu quero é bem pros meus aliados de verdade, que não use de falsidade. É hip hop de verdade, com muita sinceridade. É vocês então, hip hop é o cenário. Rap é a linguagem, DJs, MCs, grafiteiros, Deus não tem milagre. Hip hop é o cenário. Nós no cenário, DJ do nas mixagens. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores do ar, passando a mensagem. E sem contar com mais um que soma, que é o beatbox, ha. Fernando Zafka, Brasil, vem melhor que a caixa Polivox. Você sabe, eu sei, hip hop é compromisso. MC que MC tem que fazer um bom improviso. Rap não só rima, é consciência. E a tendência, é bom trampo pra boa consequência. Acima de tudo, humildade, respeito, consideração. Honestidade, dignidade, falsidade. Não, o que eu quero é a sinceridade. Por isso eu tenho que fazer um trampo de boa qualidade. Muito tempero brasileiro e informação. Juntamente com isso, a inspiração. É desse jeito. O nosso estilo é desse jeito. Eu não tô nem aí se tem gente que põe defeito. Assim que sou, aqui estou. Com o microfone na mão, Trovadores vai fazer um show. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiras, Miguel, não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores do cenário, DJs, da mixagem. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores no ar, passando a mensagem. Hip hop é o cenário, grafite é a arte. Como verdadeiro MC, eu faço a minha parte. Minha rima é mais forte que a explosão de uma bomba. O grafiteiro faz a letra e incrementa com a sombra. Eu mostro pra você todo o meu talento. Eu sou perfeito como b-boy dando um rolamento. E no improviso eu faço um estrago, como se eu fosse dois DJs fazendo um back to back Chicago. E quem faz arte, compro na sua arte com uma tag. Enquanto estou com a caneta criando um novo rap, na maior responsabilidade com a cultura hip hop. É bem elevada, é bem queimada, como b-boy fazendo pop lock. E você quer grito e revolução, onde é a minha mão? Essa cultura trazendo o contrário à concepção. Encaro o hip hop com uma grande vantagem. DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, não tem miragem. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores no cenário, DJ do nas mixagens. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores do ar, passando a mensagem. Aí, não fazemos mágicas, mágicos não somos. Trovadores, é isso que nós somos. Estamos levando um som, isso é uma vantagem. Não vamos para o caminho errado, conosco não tem viagem. Estamos saindo fora, é pra finalizar. Hip hop bem feito, pra todo mundo acompanhar. Parar pra pensar, levantar pra lutar. Trovadores do ar, essa é a mensagem a passar. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiras, e não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores do cenário, DJ do nas mixagens. Hip hop é o cenário. DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, não tem miragem. Hip hop é o cenário. Trovadores do ar, passando a mensagem. Diga o hip hop. Diga o hip hop. Diga o trovadores. Diga o trovadores. Diga o hip hop. Diga o hip hop. Futurista. Futurista! Faça um barulho de ademão!